beleza? Aqui é James e Singing the Bells of Puppets é Entering the Cinema with Phil, Cyanide and Flame, o filme. Salve galera, aqui é o Ed Folone, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre os filmes que merecem virar bandas. Não, pera, sobre as bandas que merecem virar filme. É isso mesmo, produção. Exato. É isso aí, o Eduardo acabou de falar tudo que a gente vai fazer. Inspirados no filme de Bohemian Rhapsody, a gente decidiu pensar em outras bandas ou artistas que mereciam ter seu próprio filme. Então, bora lá? Aumenta o som, DJ. Bom, fazendo as honras da casa, Eduardo, tu começa com a tua primeira banda ou artista. Quem você trouxe pra gente? Ah, então, pra mim, uma banda que merecia virar filme é The Beatles. Pra mim, são os reis do rock. Inclusive, eu já separei alguns possíveis atores que poderiam interpretar os quatro integrantes dos Beatles. Vamos primeiro, tipo, dar o plot, como que você idealizou o filme, pra, por último, deixar o elenco, acho que seria mais legal. Bom, então, de início, na minha cabeça, o filme teria que contar a história de como iniciaram os Beatles lá na Inglaterra, a cidade de Liverpool, a história, um pouco da história e da vida de cada um antes de chegar, entregar a banda, como a banda se entregou, como eles se juntaram, e passando por todas as fases. Então, tem a fase dos terninhos, depois tem a fase do Sgt. Peppers, depois tem a fase dos hippies, até o fim da banda. Tomei todas as polêmicas, todos os álbuns, todos os discos, a parte quando houve o início do consumo de drogas, o processo de criação das letras. Seria muito bom ver eles interagindo, eles discutindo, não digo discutindo na maldade, mas eles conversando, né, de como chegar naquela letra, como o processo de criação, todas as viagens, concertos, todas, vamos dizer assim, aquilo que os fãs gostam, né, que os fãs estão interessados. Por exemplo, o Abbey Road, qual que é a história do Abbey Road, entende? Qual que é a história do Across the Universe, qual que é a história do Sgt. Peppers. Tinha que mostrar isso, qual foi o processo de criação, como que eles fizeram pra acontecer, a história do Yellow Submarine. Essa é uma história que vai ser sensacional também quando for contada. Basicamente isso, desde o início da banda, desde o início deles, de como o que eles passaram na infância na Inglaterra, até eles se juntar, todas as fases dos Beatles até o fim. E também poderia falar, né, o filme não precisava acabar no fim da banda, mas o filme meio que não acaba. Eu vou explicar pra vocês. Pra mim, o filme, a banda acaba, logicamente, mostrando, no final mostra um pouco da parte de como cada um seguiu o seu caminho. Então você tem a questão do John com a Yoko, aí você mostra, né, o assassinato dele em Nova York, depois você consegue mostrar a morte do George Harrison em 2001, aí você mostra que Paul e o Ringo ainda estão vivos, aí consegue pegar os atores e colocar ao lado da câmera, assim, né, em memória de, como homenagem a... É uma boa, mas aqui fica perguntando. Você mataria o Paul e colocaria o clone ou... Não, essa polêmica, isso aí é uma coisa que não... Isso aí é intriga da oposição. O McCartney não morreu, não foi substituído por um clone. Ainda é o primeiro Paul McCartney, ok? Mas podia, olha só, o filme poderia tocar nessa questão. Eu acho que seria legal pelo menos a própria banda brincando com isso, tá ligado? Eu não digo pra... É, então, a questão do filme só já brincando com isso. Não pra eliminar de vez a questão do mito, da polêmica. Mas poderia ser, por exemplo, tipo, eles idealizando o disco, a capa do disco, e falando, nossa, e se a gente colocar esse easter egg aqui, eles vão surtar, sei lá, sabe? Eu acho que as pessoas, quando forem ao cinema ver o filme, os fãs de verdade, iam entender, poxa vida, nossa, essa cena aqui é a cena que, a partir daí, as pessoas começam a falar que o Paul morreu e tal, tem aquela história e tudo mais. Which one are you? Eric? Eric, here is the American public. I'm John. You're John. I'm yes. Joe. Yes, well, John, here is the American public. 40 million American viewers. Sounds like staring, one man to me. Staring you right in the face. Ask the cameraman. What is... E o elenco, agora sim. Agora vamos falar do elenco. Eu separei aqui uns atores bem legais pra fazer o elenco. Pra mim, o John Lennon poderia ser representado pelo Daniel Radcliffe, foi o Harry Potter. O Paul McCartney poderia ser representado pelo Jim Sturgess. O Jim Sturgess fez o filme Across the Universe. Ele atua como o Jude, né, que o filme é baseado nas músicas dos Beatles. George Harrison poderia ser representado pelo Ashton Kutcher, que são muito parecidos. O Ashton Kutcher fez aquele filme do Steve Jobs, que ele tem o cabelinho e tal, e a barbinha, parece muito com o George Harrison. Ele também já fez uma série que se passa na década de 70, o Dead Seventh Show. Sim, The Seventh Show. Que ele riponga total, cara. É, então, ele parece bastante com o George Harrison. Ele fuma bastante maconha nessa série, então ele saberia interpretar perfeitamente todos os estágios dos Beatles, mas enfim. E pra mim, o Ringo Starr poderia ser representado pelo Simon Helberg. Pra quem não sabe, é o Howard do The Big Bang Theory. O cabelinho é bem parecido já com o do Ringo. Why isn't Paul at your always described as the most intelligent one of the Beatles? Are you? No, I'm not. No. Well, John's written a book, you know, so he must be more intelligent than me. You've got to be intelligent to write books. Agora, o mais importante, Eduardo. Que músicas não poderiam faltar nesse filme? Pra mim, músicas que não podem faltar no filme dos Beatles é Hey Jude, She Loves You, Something, também não pode faltar Eleanor Rigby, também não pode faltar Yellow Submarine, também não pode faltar Lucy in the Skies with Diamonds, Come Together, 8 Days a Week, We Can Work It Out. Tá bom, já tá um número legal. Uma playlist boa. Primeiro artista pra ser homenageado nas telinhas, eu escolhi o System of a Down, porque é mais o valor sentimental que qualquer outra coisa. Eu admito que tem outras mil bandas que são tão boas quanto o System of a Down, só que foi uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir desde garoto, assim, desde que eu comecei a me interessar por metal e tal. E já que eles não têm, assim, uma história edificante e tal, é bem básico, assim. Um bando de garotos que se reuniram, começaram a tocar e descobriram que tinham um talento, nada wow, assim. Eu gostaria de fazer uma pegada diferente o filme. Como eu, Tônia, você já viu esse filme, Edu? Não, pode falar. O filme é sobre a história da Tonya Harding, mais especificamente como ela se tornou uma das melhores patinadoras dos Estados Unidos. Então vai desde a infância dela até todo, bom, enfim, tudo que aconteceu na vida dela. E o legal é que ele tem um foco meio como se fosse documental, sabe? Tipo uma cinebiografia sobre ela. Tanto que a gente vê no começo do filme a Margot Robbie, o Sebastian Stan e a Alison Janney interpretando respectivamente a Tonya Harding, o ex-marido dela e a mãe dela. E eles têm meio que uma, como se uma TV local tivesse indo entrevistar eles pra contar sobre a história dela, tá ligado? E tem vários momentos do filme que os atores falam com a câmera. Tá, tipo, rolando uma cena lá, a Margot Robbie, ela tá interpretando a Tonya Harding, ela tá numa cena com as amigas, ou sei lá, e daí do nada ela fala pra câmera, tipo, comentando por cima da narração da Tonya Harding do futuro. Quebrou a quarta parede, isso você quer dizer? É, eles quebram a quarta parede no filme inteiro. E eu queria fazer mais ou menos uma pegada dessa com o System of a Down. Tipo, os quatro membros, talvez eles membros, né, quando fosse passar o filme, a banda tivesse se desfeito e eles estivessem relembrando, não sei exatamente que momento histórico do System of a Down a gente pegar. Não seria um filme de imediato, tipo, a gente não começaria a produzir amanhã, caso fosse o caso, até porque a banda ainda tá em vigor. Eles acabaram de sair de turnê, não faz muito tempo. E, enfim, os quatro membros, né, no estúdio, ou sei lá, já velhos, comentando como foi a formação da banda. Poderia ser, tipo, sei lá, o Deron ou o Serge chegando no estúdio e falando, tipo, chega pra sentar num lugar e tipo, ah, é aqui que eu sento? Ah, então vocês querem saber como que a banda formou? Ah, beleza. E daí volta pra 1992 e mostra o Deron e o Serge, talvez no mesmo estúdio, se conhecendo pela primeira vez, que foi assim, eles conheceram. Genial, porque era uma boa ideia. E daí eles se conhecendo, daí a primeira formação da banda, tem uma rápida aparição tanto do Dave Hakopian, que foi o primeiro baixista, como do Domingo Larano, que foi o primeiro baterista, bem rápido, porque os caras saíram pouco tempo depois. Daí a gente teria já a chegada do cara que faz o Chavo Dadian, que é o baixista, primeiramente como empresário, olha só, porque o cara mexia com bancos. Pra vocês verem, é uma história bem banal, na verdade, né? Mas como teria essa ótica diferente, acho que não é mais legal de fazer. Daí eles fazendo o primeiro show, os deram mostra o poema que ele fez, que no caso é o Victims of a Down, resto da banda curtindo, e daí trocando depois o nome da banda pra System of a Down. Tem uma sugerência do Chavo, sugerência que fala? Sugestão, desculpa. E daí a substituição do baterista, que seria no caso o Andy Kachaturian, os nomes, os caras armenos. É, eles são armenos, né, velho, vamos entrar no contexto, perdão, né. E daí então mostrar primeiros trabalhos de estúdio, né, no caso Pig, que é a primeira versão da Mr. Jack, só viria no terceiro álbum, ou o Flake, The Metal, tipo, bem, bem comum, assim, eles em estúdio, fazendo as primeiras impressões dessa demo e tal, fazendo primeiros shows, até o baterista, em 1997, o Andy Kachaturian, sofreu uma lesão no braço, e poderia fazer até um momento cômico aí, o cara saindo e tal, ou não sei, um momento trágico, dependendo do humor do filme, e aí então entrando finalmente o John Domeia, e aí eles fazendo shows em bares locais, lá era um monte de gente, como o Whiskey A Go Go, o Viper Room, o The Palace, até eles conheceram Rick Rubin, que era um produtor do estúdio American Recordings. Ia ser meio que isso, alternar entre eles produzindo as faixas e situações do cotidiano, a gente poderia inventar alguns conflitos, ou então explicar algumas curiosidades da banda, como aquela vez que o Deron quebrou uma guitarra na cara do John, tipo, mostrar o contexto, por que isso aconteceu. Aquele show em Lowlands, que é um festival da Holanda, que o Deron, ele inventou de trocar a guitarra numa música lá e a guitarra parou de funcionar do nada, ele ficou putaço, tipo, mostrar esses momentos marcantes da banda. Então, momentos dos shows, momentos de produção do disco, tipo, alternar entre show e disco, e trazer também um pouco da descendência dos caras, porque eles são descendentes tanto da galera da Armênia quanto do Líbano, e até um pouco do contexto, né, de eles sempre serem, o Serge ser tão ativista, sempre indo atrás do reconhecimento do genocídio armênio, acho que também ficaria legal no filme. Uma coisa que não poderia faltar nesse filme, desculpa interromper, né, eu sei que o tema é seu, mas é a criação da música Cigarro, velho. É. Como criar essa música, velho? Ou a Violent Pornography também. E a outra do Como é que é? Aquela do... da propaganda. Acho que é a própria Vai Entrando. Advertisers get you on the road. Ah, Tio Cristo. Eu pensei das duas umas, ou acabar com o filme com a morte de um dos membros. Porra, mas vai matar um dos caras. Não, é que tipo, dá um motivo de ter saído do filme, entendeu? Ah, a banda se dissolveu porque fulano morreu, então não tem mais porquê. Então você tem que esperar os caras morrer primeiro. Sim, ou então a gente poderia já fazer um filme tipo agora e acabar com o show de 2015 em Yerevan, na Armênia. Foi tipo um dos shows mais importantes pros caras. Porque desde o começo da banda, bom, lá pra 2003, eles tinham meio que uma turnê beneficente pra ajudar toda a galera do genocídio armênio, todos os descendentes e tal. Chamava Wake Up The Souls Tour. Acho que era só The Souls. Eu não sei direito. Gente, desculpa. Eu sou fã, mas não sou uma equipe de humana. Então, desculpa. Eu sei que tinha essa turnê dos caras, tinha Souls no nome, e era a respeito do genocídio armênio. Eles sempre tiveram essa preocupação. Daí, essa de 2015 foi uma das mais importantes. Eles, tipo, pra celebrar o 100º ano desde que ocorreu o infortúnio. E aí foram 8 shows, com o último sendo na Republic Square, na capital da Armênia, Yerevan, para 50 mil pessoas. E eles fizeram um show com 37 músicas. E tem várias entrevistas deles falando que foi tipo um dos shows mais vibrantes que eles tiveram, que mais tocou eles, tá ligado? Devido à causa e tudo mais. Pra vocês terem ideia, a maioria dos shows que eles faziam, assim, uma turnê, um show próprio, era só 29 músicas. 37 músicas é música pra caralho, mano. Não, 29 já é música pra caralho, imagina 37. Realmente, você vê o show, puta, os caras tá numa vibe assim, foi bem massa. E eles eram na neura pra fazer o negócio, né? Ainda mais no país deles. Tanto que eles ganharam vários prêmios por causa dessa turnê, porque era filantrópica, né? Por exemplo, o Parajanov Vartanov Institute Award, pelo compromisso virtuoso à justiça apresentada na história que foi turnê. O Serge também ganhou um prêmio em nome do Sistema Fadal, o Armenian PR Award, que meio que condecorou ele por melhor evento na Armênia, favorecendo a formação e o desenvolvimento de cultura no país. Eu gosto pra caramba do Serge Tankian, porque ele fez uma homenagem pro Chris Cornell. Chris Cornell morreu recentemente, vocalista do Soundgarden e também pro vocalista do Audioslave. Aí aquela música Like a Stone, o Serge Tankian cantou a música no palco, foi uma homenagem muito bonita. Fica no ar, mas, gente, se vocês estão ouvindo isso aí, vocês me digam, o Serge Tankian do System of a Down não parece com o Dinheiro Preto do Capital Inicial? Procure a imagem dos dois na internet, é muito parecido. É que nem o Daryl Manan, que ia ser parecido com o vocalista do Chiclete com Banana. Sim, sim. Também tem, sim, essa. Exato. Agora, quanto ao elenco... É isso aí, Thiago, vamos falar de elenco. Fala pra gente quem você escolheu pra seus atores do filme. Como esse filme vai ser atemporal, a gente não sabe necessariamente quando vai sair. Eu não defini meio que a idade, uma faixa etária pra galera interpretar. Até porque a gente tem uma coisinha chamada CGI. E se provou que tá sendo cada vez mais eficiente. Vídeo Guerra Civil. Então, pra fazer o Serge Tankian, eu pensei no Michael Richards. Quem é Michael Richards? É o cara que interpretou o Kramer na série Seinfeld. Ah, tá! É, vai ter links no post de fotos dele. Eu sei que à primeira vista não parece, mas com um pouco de CGI ou até maquiagem, ele ficaria bastante parecido. Ele tem o quê? O próximo integrante. Pro Daryl Malankia, eu pensei no Ezra Miller. Meu Deus, quem é Ezra Miller? Bom, ele fez Precisamos Falar Sobre Kevin, ele é o The Flash, no Liga da Justiça. Oh! E o cara é meio que um camaleão, mano. E ele é um bom ator, então acho que funcionaria também. Agora, pro Chavo Odadian, eu pensei no Léo Moratioli. Quem era o Léo Moratioli? Ele é um youtuber? Ele é um youtuber norueguês que faz covers metais de músicas famosas. Ele já pegou músicas metais e fez a versão dele. Então é um cara que entende de instrumentos. O problema seria quanto ao sotaque dele, porque ele é norueguês e ele fala inglês bem e tal, só que ele é um sotaque muito carregado, tá ligado? Mas ele fisicamente é parecido, ele até mesmo já tem a barbinha trançada. Eu acho que seria uma boa aquisição. Qualquer coisa, eu dublo cara, não sei. Ou não fala, faz tipo Jenny Simons no filme lá do Kiss, tá ligado? Ele só grunha e gosta pro fogo. Aquele filme é muito bom, o Detroit Rock City. E agora, pro baterista, o John Domeia, eu pensei no Omar Ayuso. Omar, eu amo o Tinderu. Brincadeira. Quem é esse cara? É o cara que fez recentemente a série Elite. É o menino de origem árabe lá, homossexual e tal. É engraçado que, se vocês forem ver, a faixa etária ficou bem disparada aqui, tipo. O Omar Ayuso não tem nem 20 anos e o Michael Richards deve passar dos 60 já. Mas o que a tecnologia nos proporciona é fantástico. E aí, Thiago, quais as músicas que não podem faltar no filme do System of a Down? Como são... Eu gosto praticamente de todas as músicas do System, eu decidi pegar duas por disco. Pode falar, então. Pra pelo menos ter essas. Seria, no caso, Sugar and Suggestions, I Award. Eu quebrei a própria regra aqui, desculpa, gente. Coloquei três no mesmo disco. Mas é que é, tipo, o primeiro disco da banda, é muito importante essas músicas. Ah, uma coisa que eu sempre li War como War, só que eu descobri que tem uma interrogação. Ou seja, tem que ser pergunta, tem que ler como pergunta, né? Tipo, War? War? Ah, Prison Song, Chop Suey. Chop Suey, sensacional. Mr. Jack, Biobi, sensacional. Hypnotize, nenhum comentário pra Hypnotize? Não, tá suave. Tentative, suave. Dreaming, é. E Lonely Day. Nossa, ele não colocou Aerials, velho. Aposenta. Ah, cara. E Aerials? Ah, tá, agora sim. Aerials, foda demais. Não, é que... Aerials. Na verdade, tem muito mais músicas. A própria Toxic City. Toxic City é uma puta música, você não colocou. Cara, é que eu acabei de terminar. Eu nem terminei a pauta direito. Perdão. Mas, enfim. Coloca todas as músicas do System, menos a 36 e a Mind. São as únicas duas que eu não gosto. Você pode colocar a que for, cara. E agora, a minha segunda banda escolhida pra ter um filme é o Nirvana. Uma banda que o Nirvana? O Nirvana. A banda que junta todas as bandas, o Nirvana? Nossa. Você nunca viu esse meme? Não. Procure. Procurarei. Enfim, eu gosto muito do Nirvana, é uma banda que participou bastante da minha adolescência e praticamente da minha vida adulta também. E pra mim deveria ter um filme dela. Porque tem uma história sensacional, eles entraram no Rock and Roll da... Hall da Fama do Rock and Roll. É, entraram no Hall da Fama do Rock and Roll recentemente, foi um show épico, a Joan Jett cantou, foi muito bom, deu pra ver o Dave Grohl na bateria. É, enfim, o filme, na minha opinião, poderia contar a história também desde o surgimento da banda, como os dois garotos, né, como o Kurt e o Chris se conheceram, como eles estavam, viviam juntos na cidade de Aberdeen, e aí como eles resolveram fazer uma banda, então um era o guitarrista, o outro o baixista, aí faltava o baterista, o Nirvana teve vários bateristas durante a sua... antes de permanecer com o Dave Grohl, né, que foi o fixo, a criação do primeiro álbum, Bleach, que tem a música Bora Bleach Grohl. Não, anime? Bleach é um anime, e Bleach também é Cândida, Água Sanitária, mas também é o nome do álbum do Nirvana, olha só. Nossa, eu achei que Bleach era alguma coisa maneira assim, tá ligado? Não, Bleach é Cândida. Bacana. E o álbum do Nirvana também. Prossiga. O álbum de 1989, então a gente tem que se passar nessa época, certo? 1889, cidade de Seattle, certo? Todas essas coisas. Nesse álbum contém a Bora Grohl, que é uma música que eu gosto muito. Depois mostra, vai, a peregrinação deles até achar um baterista decente, que foi o Dave Grohl, e aí mostra a criação do Nevermind em 91, depois a criação do In Utero em 93, a criação dos álbuns, a criação dos singles, porque, assim, o Smells Like Teen Spirit foi uma das mais famosas, né? Explicar a história do porquê que é Smells. Explicar a história do Smells Like Teen Spirit, quem é fã sabe já, mas seria legal explicar no filme. Eu ouvi uma teoria, não sei se é pode verdade. Pode falar, vamos ver se a teoria é verdade. Smells Like Teen Spirit, porque, tipo, Kurt Cobain e Magnus Chase, pra quem lê Percy Jackson, foi da referência. Ele tava, tipo, namorando com uma mina, certo? Certo. E aí ele engalhou a menina. Certo. E daí a mina foi no apartamento dele, ou no quarto que ele tava, e sentiu uma fragrância de um perfume, ou de um desodorante. E aí pichou na parede, né, o nome do perfume, que era Teen Spirit. É, sim, isso, sim. É isso mesmo? É isso mesmo. Smells Like Teen Spirit. Mas agora conta de um jeito com nomes e detalhes, porque a minha história foi bem bosta. Não, essa história tá bom, é isso mesmo. O filme poderia contar a história com os nomes e detalhes. Tá ok. Que outras histórias legais teria assim pra falar de músicas? Seria a história legal, como a Courtney Love se envolveu com o Kurt, nascimento da Frances, toda a questão psicológica deles, que eles são bastante desequilibrados devido à infância sofrida e também ao consumo dos entorpecentes. É, o Kurt sempre foi um garoto problemático, ele era doente também. Ele tinha problemas de saúde. Sim, problemas de saúde e problemas mentais, assim, né? Não mental, mas sim. É que eu senti que doente foi meio pejorativo, sabe? Não, eu compreendo. Ele tinha alguns problemas psicológicos devido à infância, essas coisas assim, chegou a morar debaixo da ponte e tal, essas coisas, tem umas histórias. Uma parada bem punk mesmo. É. Desculpa o trocadilho, mas... Bem punk não, bem grande. Bem grande. Ah! tararara. Voltando, então, depois, a criação dos álbuns, a criação das músicas, a criação do Come As You Are, também, que é uma música muito boa. Também tem o concerto, acho que eu seria... É, como eu sou brasileiro, então eu gostaria que citassem os concertos no Brasil. Foram dois, né? O show do Brasil aconteceu em 1993, foi o Hollywood Rock Festival, que era quando a Souza Cruz patrocinava... Souza Cruz é a fabricante de cigarro. Ela patrocinava esses eventos. Tanto que é Hollywood Rock por causa do cigarro Hollywood. Isso, justamente, por isso chama Hollywood Rock Festival. Nossa, eu jurava que era por causa de Hollywood, cara, o cinema. Não, não, tinha nada a ver. Era marca de cigarro mesmo. Tanto que depois Bolado. Que eles descobrem, no meio do show que eles descobrem que é de uma... Que eles estavam fumando Dan Hill em vez de Hollywood, fudeu tudo. Não, não, eles descobrem, eles ficam bem pistolados. Lucky Strike. Não, não. Ah, pode pau. O Kurt foi tipo, fez mó protesto no meio do show, né? É, exato. Mas por que que ele fez? Eu não deixei isso falar. Não, justamente por causa disso. Depois que eles descobrem que é um festival, vamos dizer assim, capitalista, burguês, que envolve lucro das empresas e tal, e não um movimento underground, grunge, que vem, vai das camadas mais pobres e oprimidas da sociedade, ele fica bem pistolado quando eles descobrem isso e começam a fazer birra e tal. O Hollywood Rock Festival teve dois shows. Então, o primeiro foi em São Paulo, foi aquele show, e ao mesmo tempo, o lixo e ao mesmo tempo sensacional. Ele foi sensacional porque ele foi um lixo, né? Acho que essa é a pegada do grunge, né? Pra ser bom tem que ser ruim. Exato, como todo mundo esperava o Nirvana fosse ser gostava do Nirvana fazer, esperava que fosse um show seguindo os moldes dos shows, então os caras chegam, se apresentam, agradam os fãs e vão embora pra casa. E o grunge não é assim, né? O Nirvana não é assim, o Kurt não é assim. Então quando eles viram que aquele público tava esperando isso, eles estragaram tudo. Tudo no sentido de tornar tudo mais legal. Então por isso que foi um show sensacional. O Flea do Red Hot Chili Peppers entrou no meio do palco e tocou com a cornetinha o Smells Like Teen Spirit, que tava todo mundo esperando pra ouvir essa música, e eles zoaram a música, porque todo mundo só lembrava do Nirvana por causa dessa música. Por exemplo, igual você pergunta pro cara dos Hermanos sobre a Ana Júlia, ele vai ficar pistolado, né? Pô, tem só essa música. Mas depois do show de São Paulo, teve o show no Rio de Janeiro. O show do Rio de Janeiro foi menos lixoso do que o de São Paulo, foi mais comportado, até porque, né, frustrou muita gente em São Paulo, que tinha pago o ingresso pra ver o show e viu aquela apresentação Mequetrefe. Isso, Mequetrefe. O Rio de Janeiro foi mais engraçado ainda, foi um golpe muito mais forte, porque é aquele show épico que o Kurt Cobain descobre a câmera da Globo e cospe na câmera da Globo. Isso é sensacional, velho. Nossa, que cena épica. Vocês deveriam tirar essa cena do YouTube e fazer vídeos disso, colocar num pedestal isso. 10 anos depois do show do Nirvana no Brasil, o Fantástico revela como foi o dia a dia no país de uma das maiores bandas de todos os tempos. Fazem parte dessa história uma misteriosa ampola de injeção, gravações secretas em um estúdio carioca e muita loucura na noite de São Paulo. Foi inesquecível o negócio, não esqueço jamais. Foi uma balada e tanto isso aí, meu. Foi ótimo. Foi realizar um grande sonho da minha vida. O filme poderia falar também do MTV Unplugged, que eu acho que o conceito do MTV Unplugged contou também com a participação do Pat Smear, que hoje é integrante do Foo Fighters. Mas então, o Pat Smear participa do MTV Unplugged, junto com os quatro lá, eles fazem uma apresentação com aquela música do David Bowie, The Man Who Sold the World, que é uma música sensacional na voz do Kurt. E o show fica muito marcado, porque todo mundo assistiu aquele MTV Unplugged, e não digo que o Nirvana não tinha sucesso antes, mas aquele MTV Unplugged foi, assim, pra mim, né, o ápice da banda. E o filme também poderia mostrar todas as polêmicas, todas as confusões que os integrantes da banda se envolveram, a introdução da Courtney Love, como ela prejudicou os integrantes, como ela prejudicou a integralidade da banda, vai terminar com todos eles se afastando, o casamento do Kurt, que o Chris não foi convocado, não foi convidado, e eles eram amigos desde a infância. Poderia mostrar também a evolução do próprio Dave Grohl como um terceiro, né, baterista, o cara do canto do Nirvana, virou a ser hoje o cara mais legal do rock and roll, que é o vocalista do Foo Fighters. Também tem que falar do suicídio/homicídio, ninguém sabe ao certo se ele se matou, se ele foi morto, porque tem a carta, e a carta muda a letra no final, e o cara falou que foi contratado pela Courtney pra assassinar o Kurt, mas não ficou provado isso, e o cara tinha a espingarda não foi achada no digital dele. Tem toda uma polêmica. O filme poderia citar essa polêmica, mostrar toda essa cena e deixar a cena aberta pro telespectador mesmo. Acho que seria mais válido mesmo, do que tipo, querer dá um resultado. É, você não dá um resultado. Você não fala se foi suicídio ou homicídio. Você deixa tipo aberto. Tipo Dom Casmurro. Isso, tipo Dom Casmurro. Você deixa bem aberto e as pessoas que assistiram pegam suas interpretações, suas versões e vão a partir disso. O filme poderia também mostrar o nascimento da Frances, né? Frances Bean Cobain, no caso. Toda a infância dela, o problema que ela teve com a mãe, porque a Courtney é uma desequilibrada. Então, todas essas questões, assim. Foi bem louco, especialmente pela presença de Courtney Love, a temperamental e escandalosa mulher de Kurt Cobain. Inclusive, ela ficou com ciúme da minha ex-mina, assim. Uhum. Eu tive que explicar pra ela que não tinha nada a ver e tal. E ela ficou bem ciumada, queria pegar a mina de pau, meu. E pra elenco, Du? Bom, pra elenco, eu acho que o Kurt Cobain poderia ser muito bem interpretado pelo Joe Anderson. O Chris Novoselic poderia ser interpretado pelo Josh Peck. O Josh Peck é aquele é o gordinho do Drake and Josh. Pode pá. Pode pá. Que fez low carb, né? Fez low carb. Ele já não é mais gordinho, agora ele é magrinho. O David Grohl, pra mim, poderia ser o Jared Leto. Jared Leto, o vocalista do 30 Seconds to Mars, já fez uma porrada de filme também, fez o Coringa recentemente. Pra Courtney Love, poderia ser a Cameron Diaz, a loirinha das Panteras. Bom, mas é isso que eu tinha pra dizer. Pra mim, deveria ter isso aí. Valeu, obrigado. O segundo artista que eu escolhi para homenagear não poderia ser outro senão o Metallica. Esse sim eu acho que tem uma história do caralho edificante para ser abordada no cinema. A gente poderia começar, por exemplo, com as discrepâncias entre dois dos fundadores, os que estão aí até hoje. Seria no caso James Hetfield, o vocalista e guitarrista, e o Lars Ulrich, o baterista. Os dois, no começo da banda, não poderiam ser mais diferentes, tá ligado? O James, todo retraído, com infância problemática, no interior lá de Los Angeles, e o Lars, tipo, dinamarquês, filho de tenista, burguês, sempre porra louca, tá ligado? Seria legal mostrar essa disparidade entre os dois, além de abordar um pouco da própria infância do James Hetfield, porque a família dele, o pai e a mãe, eles eram cristãos ortodoxos, de um sub-ramo dentro disso, chamado ciência cristã. Basicamente é tipo, a força de Deus é maior que qualquer mazela que você possa ter na vida. Então, por exemplo, puta, tô com dor de cabeça, vou correr a medicamentos? Não, vou deixar que Deus me cure, tá ligado? É teoricamente deixar tudo na mão de Deus. E tanto que, tipo, o James, ele não podia ver coisas básicas da escola, como educação física, biologia. Por quê? A religião dele não permitia. Os pais não permitiam que ele tivesse acesso a isso. Que louco, mano. Então, quando todo mundo, tipo, sei lá, descia na quadra pra jogar aquele fute maroto, ele não podia. Só queria fazer uma pausa. Isso é uma questão psicológica muito interessante. Toda vez que você proíbe alguém de fazer algo, segrega alguém de fazer algo, quando ela consegue essa chance da liberdade de fazer essa coisa, ela vai fazer tanto e com tanta força e com tanto tempo que vai pra tentar superar o tempo que ela ficou sem, que talvez ela se estrague. Então, pessoas que são proibidas de falar, quando conseguem a liberdade de falar, falam pra caralho. E não tô dizendo que ele é um porra louca, não tô dizendo isso. Mas assim, se você tem uma situação onde você proíbe uma pessoa de fazer determinada coisa pequena, simples, como por exemplo vai tocar um instrumento ou fazer um esporte, essas coisas, você proíbe, você põe aquela pessoa dentro de uma jaula, quando ela conseguir, ela vai ser totalmente o oposto, vai ser a maior virada dela. Isso é só um parede, se você não quiser colocar no negócio, não precisa. Não, sim, exato, tem bastante disso. Seria legal realmente mostrar isso, como foi pro James acontecer isso, tanto que a mãe dele acabou morrendo de câncer. Tipo, ela já vinha de outro casamento, tinha outros filhos, começou a juntar vários problemas e tipo, ela não conseguiu administrar até que apareceu esse câncer. E quando o James viu, ele tava com 17 anos e a mãe dele tinha morrido. Câncer é uma doença filha da puta, maluco. Te destrói mesmo, te arregaça, é dor direto, ela não poder nem tomar um ibuprofeno, sei lá, tá ligado? Deve ter sido complicado. Daí fora a relação dele com o pai dele. Muito tempo os dois foram muito brigados, assim, sabe? Não se entendiam, sabe? Mas acho que eu vou deixar abordar um pouco mais pra frente. Eu queria então, a partir daí, depois da, infelizmente, da morte da mãe dele, mostrar a fundação da banda. Ele conhecendo lá o Ron McGovern, foi baixista, ficou pouco tempo na banda, e o polêmico Dave Mustaine. Mostrar então, tipo, os primeiros materiais da banda, eles gravando junto e tal. As diversas brigas, né? Os diversos conflitos de ego que deve ter tido, até a saída do Dave Mustaine e aquela polêmica com o Killian Hall, que eles usaram algumas músicas do Dave Mustaine no primeiro disco, e daí então mostrar a produção do primeiro disco, né, junto com essa polêmica, porque tem, se não me engano, tem pelo menos uma música que o Mustaine escreveu e aí o Metallica não acreditou a ele, tanto que ele fez a própria versão dele, com Jogos Prostitutas depois. Caralho. E daí então mostrar o novo guitarrista, o Kirk Hammett, então a saída do Ron McGovern, para a chegada do Cliff Burton, que ele chegou já no primeiro álbum, né, essa foi a formação formação clássica do Metallica desse primeiro álbum, mas então mostrar o trabalho que Cliff Burton teve nos dois discos seguintes, Ride Lightning e o Master of Puppets. E são dois álbuns sensacionais. E tem muita mão do Cliff Burton. Cliff Burton era um cara mais velho, meio hippie, tipo, o resto da banda inteira tinha muita admiração por ele. Era tipo o irmão mais velho. Os caras, eles aprenderam muita coisa com Cliff Burton, tá ligado? A partir daí mostrar o trabalho que foi feito em estúdio, né, com ele, o próprio Cliff Burton criando, né, interações entre a banda e a ascensão da fama dos caras. Tipo, eles começaram a vender disco, foram chamados pra tocar na Europa. Daí no show da Europa, mostrar o fatídico acidente de ônibus que teve e a morte do Cliff Burton. E aí então, tipo, criar um novo arco, né, dentro da história, como foi pro Metallica ter perdido o Cliff Burton. Are you alive? How does it feel to be alive? E quem deu o nome do primeiro disco foi o Cliff, que eles deram várias sugestões de nome, ninguém tava aceitando. Ele soltou assim, ah, então mate todos, kill them all. Então, né, mostrar as audições pra novo baixista, né, os caras começaram a fazer sucesso, agora vão parar. E aí a chegada do Jason Newsted, que era o quase que extremo oposto do Cliff, porque o Cliff era um cara mais velho, mais preocupado, e o Jason era ultra mega fã do Metallica. Então foi tipo o fã que realizou o sonho de tocar com os caras que ele admirava. E isso foi o maior problema, cara, porque a banda tinha acabado de entrar em luto com a perda de um amigo, e chega um moleque todo disposto assim, e ele foi tratado que nem lixo os anos seguidos da banda. O Metallica não soube reagir bem à perda do Cliff e descontaram no moleque, tipo, e ele foi engolindo, porque tipo, ele era mega fã dos caras e eles eram amigos, só que tinha essa relação, sabe? Até que ele não aguentou e foi embora em 2002, acho que por aí, tá ligado? O Metallica mesmo assim fez sucesso pra caralho, chegou a ser mainstream com o lançamento do Black Album, né? Depois do Master of Puppets a gente ainda teve o And Justice for All e o Black Album, ou Metallica, acho que é só Metallica. Ah, bom, ficou mais conhecido como Black Album. E daí vieram depois desse estouro, eles tiveram dois discos que não venderam tão bem, mas venderam, mas foi meio que já apaziguando, sabe? Aquela onda do heavy metal e tal, tanto que surgiu o grunge, o Nirvana quase que matou Metallica, pra você ter ideia. Por quê? Porque ninguém mais queria ouvir heavy metal. Aham. Todo mundo queria agora grunge e outras pegadas, tá ligado? Ah, o declínio da banda, assim, eles foram praticamente mais fundo, é essa época aí, 2000, 2003. James tinha acabado de voltar com o pai, ele tinha finalmente perdoado o pai e, tipo, sei lá, duas semanas depois o cara morre, tá ligado? Quando eles se acertaram, tipo, abalou ele bastante. Os caras estavam usando muita droga também, eles estavam, tipo, dependente químico. O James, acho que fora isso, também tava com alcoolismo, tipo, um monte de merda juntando, tá ligado? Daí o Jason decide sair, eles precisam fazer um novo álbum, até que eles lançam o Sun Anger, que é considerado o pior álbum da história do Metallica, porque ele teve uma pegada muito diferente dos outros discos e não agradou geral. So Caroline, what song is it that you voted for that you just had to hear tonight? So, São Paulo, are you ready to sing with us again? All right. Whiskey the Dirt, baby! Pro filme, essa parte acho que poderia ser até um passando. Na verdade, a gente podia até pular do lançamento do Black Album, tá ligado? Tipo, um auge, os caras estourando, mil maravilhas, tá ligado? Traje a bebida que pisca. Pra diretamente cair neles na merda total, tá ligado? Nessa época aí, tipo, acabou de lançar o Sun Anger. Crítica, caindo em cima, matando e tal. E daí, então, meio que mostrar esse renascer das cinzas deles, tá ligado? Aí eles conseguem novo baixista. E esse sim, eles têm maior respeito. O Roberto Trujillo, que é um descendente de mexicanos, e aí eles começaram a fazer novos shows, porque foi muito engraçado. A molecada da década de 80 que ouvia Metallica cresceu e teve filhos, e mostrou pros filhos o que eles consumiam. Essa molecada meio que aderiu ao Metallica, então, tipo, começou a ter um novo público pra eles, e eles começaram a ser chamados pra fazer novos shows. Metallica sempre viveu do boca a boca, tá ligado? Eles nunca, tipo, se usaram de outros meios. Tanto que, em plena era da informação, bolha da internet, Orkut e tal, eles começaram a ser chamados pra show de novo, pra esse novo público que eles tinham, e foram meio galgando passo a passo até eles conseguirem lançar um novo álbum, o Death Magnetic, em 2008, que aí meio que trouxe Metallica de volta às paradas, tá ligado? Poderia mostrar aí sim eles acendendo e tal, agora com o Roberto, e até produções desse disco, e até, não sei, o lançamento do disco mais recente, o Hardwire to Self-Destruct. Eu não sei a parte da onde a gente poderia parar o filme, sei lá, de novo com a morte de algum membro. Thiago gosta de matar as pessoas. Não, é que tem que ter um motivo pra ter o filme, entendeu? No final das contas, mas eu acho que... Os dois são mais fáceis porque as bandas já acabaram e alguns integrantes já morreram. É, as minhas ainda estão nativas. Então eu vou deixar em aberto aqui o final. Vocês, ouvinte aí, me digam o que, que você acha, como deveria acabar esse filme e tal. Ou se discordou do que eu falei, podem corrigir as caneladas, sempre vai ter, não tem problema. Thiago, só esqueceu de falar duas coisas. Primeiramente, qual o elenco que você separou pra colocar no filme do Metallica e quais as músicas que não podem faltar? Bom, vamos primeiro então pelo elenco. Vamos lá. Pra interpretar o James Hetfield... Quem? O Chris Hemsworth. O famoso Thor. É, o Thor do MCU aí. Cara, eu nunca tinha reparado, mas os dois são muito parecidos. São mesmo, sério. Cara, realmente. E o Chris Hemsworth mostrou ser um bom ator agora com Thor Ragnarok. Ele é digno. Ele é digno, exato. Se ele é digno de levantar o martelo, ele é digno de levantar a guitarra. Pro Lars Ulrich, infelizmente é um cara que morreu, cara. Mas seria perfeito. É, poderiam pegar, tipo, ele em vida, não sei. Quem? Giovanni Ribisi. Mas, cara, Giovanni Ribisi não morreu. Não, pera aí, ele morreu, cara. Não, Giovanni Ribisi é o ator do Boiler Room, ele fez Avatar, ele fez Ted, ele não morreu, velho. Tem certeza? Absoluto. Nem tô falando mesmo. Eu tô falando no caso do cara que fez o irmão da Phoebe no Friends. Ele mesmo. Que sempre teve cara de maluco. Sim, ele não morreu. Ele, ah, não, eu vou ver no Google aqui, pera aí, mano. Não, ele está vivo. Caralho. Ele tá vivo. Então, perfeito, mano. Estouro. Vamos pôr ele, então, pra interpretar o Lars Ulrich. Perfeito. Que é um ator fudido. Fudido. Ele pra fazer as caras de maluco do Lars quando tá tocando bateria. Seria perfeito. O Cliff Burton, eu nunca tinha reparado, mas é idêntico. Quem? O Topher Grace. Topher Grace, quem seria? Ele fez o Eric Forman no Dead Seventh Show. E mais recentemente, bota bem aspas nesse recentemente, ele foi o Venom do Homem-Aranha 3. Perfeito. O Ed Brock do Homem-Aranha 3. Pro Kirk Hammett, eu não consegui achar nenhum cara famoso pra interpretar ele. Então você passou pra quem? Eu passei pra um dos meus melhores amigos de infância, o Rainer Santos Rodrigues. Porque o cara, além de ser fanático, é um puta de um guitarrista. O Rainer. Então ficaria perfeito. Rainer, se você tá ouvindo isso, você tá mais do que convidado pra ser o meu Kirk Hammett do meu filme. Agora pro Jason Newsted, a gente vai se aproveitar mais uma vez do CGI e pôr ele mesmo pra se interpretar. Perfeito. Porque eu não achei mais ninguém e não tem como. A atividade acabou. É, vamos com ele porque ele tem um biotipo muito específico, sabe? Certo, então vai ele mesmo. Agora por Roberto Trujillo, eu pensei num lutador da WWE. Sou ele, foi o quê? Quem? Roman Reigns. Você não conhece. His name is... Não, cara. Não, é o outro, é o... Tá. Ele já, inclusive, já apanhou pra caralho do John Cena. É, todo mundo apanhou pro John Cena. Mas ele é um péssimo ator, mas ele tem o biotipo muito parecido com o do Roberto. Então, a gente ia dar umas aulas de atuação pra ele, sei lá. Trujillo. Né, e ensinar espanhol pra ele. E, por último, pra interpretar o David Mustaine, que não poderia faltar, eu vou ter que ir até a Rússia lá e mandar um convite pessoalmente pro... Quem? Vladimir Putin. Presidente? O presidente da Rússia. A reserva moral da masculinidade tá concentrada no Putin. Só queria fazer uma pergunta pra ele. Qual? Se ele ouve Megadeth. E as músicas que não poderiam faltar? Quais são as músicas, meu bom? Vamos lá. Vamos lá. Seek and Destroy. Seek and Destroy. Foda. Whiplash. Foda. Creeping Death. Foda pra caralho. For Whom the Bell Tolls. Essa é sensacional. Battery. Essa é a mais legal. Épica. Eu lembro do show do Metallica e eu e Thiago fomos no Morumbi e na hora do solo de bateria do Battery, no solo de bateria do Battery, que engraçado. Não, né? Você caiu pra trás. Eu lembro de você quase caindo pra trás no solo de guitarra. Claro, foi de guitarra. Tá, eu lembro. É, eu não estava tão com os meus melhores dias naquele dia, mas ok. Master of Puppets. Essa é a melhor que tem, pra mim. Não, o One é melhor, perdão. Volta. Black Nad. Black Nad. Black Nad? Essa eu não conheço. Eu vou colocar One, então. One. One, essa eu amo. Pra mim é a melhor que tem. Unjusters for All. Just for All, muito boa. Enter Cinnamon. Enter Cinnamon, épica. Wherever I May Run. Essa eu não conheço. Feel. Feel, muito boa. Tá dando pra entender meu inglês? Sim, apesar de você fazer letras russas. The Memory Remains. Sun Anger. Apesar de muita gente criticar o Sun Anger, eu acho do caralho. Sim. É, Frantic. Uhum. Broken Beat and Scare. All Never Long. Moth Into Flame. Você ainda não falou o que eu quero, mas tá bom. Halo on Fire. Qual que você queria? Eu queria Nothing Else Matters. Isso daí a gente coloca de fundo, assim. E não colocou Riding Lightning também. Right. É que Creeping Death e For Whom the Bell Tolls é muito melhor. Tá bom. Beleza? Beleza. Foi isso aí, galera. Nossas quatro bandas que a gente acha que merecia ter filme. Algum comentário final, Eduardo? Não, eu tenho nenhum comentário final, só porque as pessoas que estão ouvindo isso aqui, obrigado por terem ouvido até o final. A gente faz esse trabalho com muita dedicação pra vocês. São coisas que a gente não consegue dormir se a gente não falar. Então a gente precisa gravar e contar pra todo mundo o que a gente tá achando. Então se você concorda ou não concorda, ou tem alguma coisa pra acrescentar, ou quer fazer simplesmente um xingamento, coloca aí, porque a gente precisa desse feedback. Manda um e-mail pra nós. Manda e-mail, manda mensagem, manda scrap, manda depoimento. Scrap, velho, Facebook. Sinal de fumaça. Meninas solteiras podem mandar um WhatsApp pra mim. Eu não namoro, eu sou solteiro. É isso aí. Esse comentário foi um pouco estranho. Mas enfim. Por quê? Sei lá, do nada, tipo, você fez um. Cara, tem Tinder, você sabe, né? Eu sou um lixo no Tinder, eu não consigo. Ah, eu também. Tinder me deixou com depressão. É, o Tinder me deu depressão. Mas enfim, é isso aí, galera. Valeu pra você que comentou, curtiu e compartilhou. E é nóis. É, valeu. Filmes que merecem virar filme. Filmes que merecem virar filme, é isso aí. Filmes que merecem virar livro. Livro. Filmes que merecem. Calma, bandas de livros que merecem filme. É isso, produção. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now blah, blah, blah, blah. I've got a... Não, tá. É, a gente não... No vamos só... Vamos fazer só o Fígado, só. Então, o Galileu? Quem que faz a voz fina, eu ou você? Eu vou tentar. Galileu! Galileu! Galileu! Galileu! Galileu Fígado! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy, nobody loves him. É isso que ele fala? É, não. Não? O que que ele fala? Ele fala isso, você tá falando certo. Mas eu não sei mais. Tá bom já. A gente pega quantas essas duas partes e fica e põe juntos. É, né? Já era. A gente pega o Mama, diz que também até a parte que a gente erra a letra e coloca esse aí até a parte que a gente erra a letra. Entendeu? Minha parte agora? É, só parte eu agora. Tinha que ter falado mais rápido. E aí, galera, beleza? Aqui é o Edu. Me chamam de Edu ainda? Sim, você pode chamar do que quiser, cara. Posso me chamar do que quiser? His name is John Cena! Brincadeira. Aqui é o Edu. E aí, galera, quem fala assim é o... Vamos de novo. É o BRKS Edu. Vamos de novo. Ele fala... Salve, salve, galera! Filada. Aqui, não, eu tenho que pegar um nome pra mim, um nome legal pra caralho, deixa eu pegar. Bom, vai pensando, eu vou fazer de novo, meu. É o Ed. Vou fazer de novo, meu. É o Ed, meu. Falou. Também o... Não. Enfim... Falar, vocalista do Foo Fighters parece com o baterista do Nirvana. Que garoto que ele tá falando agora, girl? Agora acabou de fazer uma cara de confuso aqui, mas beleza. Desculpa, do eu, mano, nossa, não sei quem é. Um pose pro caralho, né? Não, talvez seja, tipo, vi uma garota na rua, pode ser pra própria Courtney, não sei. Não é, não conhecia antes. Bom. Pode ser, não sei pra quem que ela bora, bro. triste pra você tirar essa parte. Porque ele é vergonhoso. Tá ok. Prossiga. Tá. Eu não vou tirar. Cusão. Bom, Too dark to sleep, can't slip away. As you are, as I want you to be. Vamos voltar. Take your time to the left. Não. Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Qual? Se ele ouve Megadeth. Que? Eu dei Mustaine, eu vocalizo Megadeth. Agora ele é vocalizo Megadeth? Ele fundou o Megadeth. Mas não é o Kiko Loureiro? Kiko Loureiro tá... Kiko Loureiro é só um guitarrista, cara. Mas ele tá no Megadeth. Beleza. E as músicas? Tá bom.